3152, chame Recife, ano 2085, alterna 12545. 2085, 2545, Recife 3152, boa noite. Boa. Salvador, voo 994, bom dia, informação Delta. Salvador, voo 994, informação Delta. 994, boa noite, bom dia para Maceió, está pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 994. Salvador Maceió, nível 350, via Rupero 858, pista 28 em uso, curva à direita após a decolagem, saída Aron após direto Maceió. Controle 120.8, transponder 5136, o voo no 994. 350 Maceió, 358, da curva 28 direita, saída Aron, depois direto Maceió, controle 208, transponder 5136. 994. Correto, portão 3, chame pronto no 994. Confirmando o transfundo é 5136. 5136, iniciado. Faz uma foto no 3. Portão 994. Solo, Salvador, bom dia, 35317, Centro da Delta, autorização Belém. Bom dia, 35317, Centro da Delta, autorização. 35340 para Belém, confirme o horário do plano, por gentileza. 5317 agora para Belém, está pronto para a cópia? Autorizado Belém a nível 380, a decolada pista, a rota ao centro do 41, decolada pista 28 com primeira curva direita, saída Momo após Coquibo, após direto, destino conforme rota. Controle 120.8, transponder 5142, o trip 5317. 380, decola da com curva direita após corte para o CCT, transponder 5142 e controle 208. Corrija a saída para Momo Trova, o 5317 com curva direita. Momo transição Trova. 5142 confirmando, portão 1, chama pronto. Zero, passando 2.400. 746, desça para 2.000 pés na chegada. Cari, ajuste em Salvador no 019. Desce para 2.000 pés, chegada Cari, ajuste no 019, vai ser 746. Salvador, bom dia, da 3, zona 70. Bom dia, 3170, desce para 2, eu tenho. Chegada cara, é ajuste em Salvador, 10-19-2019. 2000. A chegada tá, é. Obrigado. Pushback acionamento, voo 1-7-4. Autorizado, chame táxi no 7-4. Faça o pushback com que a cauda fique varada para a cabeceira 10, por gentileza. Cauda para 2-8? Para 10. Para 10, para 10. Obrigado. A cabeceira é 1-0 ou 2-8? Isso é 2-8. Foi informado para fazer o pushback voltado a cauda para a cabeceira 10, para facilitar o táxi. Boa noite, 1-8. Prossiga, 1-8-9-6, bom dia. Mais uma pessoa. Sai da Aron. Frac, gol 1714, o POB 1973, 1 hora e 50, Recife. Sete Novato, livre táxi à sua esquerda, via pátio, pátio 3, Mili Alfa, até o ponto, espera da 28, reporte pronto. Pátio 3, Lima Alfa, reportará pronto, reporte espera, vamos no Sete Novato. No mínimo aqui, senhor, estamos 321, é 230, estamos bem acima da rampa. Copiado, 3170, assim que possível, 220. Ok, se o colega da frente puder também colaborar, esperar um pouco. Você quer que eu acelere um pouquinho? Se puder, amigo, a gente está 5.000 acima da rampa, 21 da frente, muito. Eu vi que você era o 21 do meu lado, eu sei como é que eu voei 2 anos nesse avião, rapaz, isso é um horror. Eu vou ter que dar trem aqui também, que eu tô 2.000 acima. Vou te ajudar aqui, vou acelerar um pouquinho. Obrigado. Autorizado, champanhe. Quando eu vou 994, fiz pé de acionamento, posição 3. O 6746 está autorizado para o atendimento, ILS? Autorizado, 6746, resposta pisada. Informo que a sua navegação está uma milha à direita do perfil da chegada. Devido à necessidade de enquadramento, a Mercedes Continental está mantendo uma milha à direita. É o 370, pelo risco 58, pista 90, curva a, pista 28, curva à direita, saída Aron, após direto Aron Aracaju. Controle 1208, transponta 5140. 370 Gerber Whitney 58, recola na pista 28, direita, após 0150. 170, retração para o sequenciamento, vai curvar à direita, proa 070. Caso de falha após 15 milhas, você assume na proa de dança. Direita, 070, 15 milhas. Posição 3, 1, 7, 0. 994 é completamente pronto, o feedback do cronômetro na posição 3. 5317 ao solo. É, prossiga. Está pronto para o push?